3305, autorizado para o back somente, chama para o táxi. Ok, 3305, a gente vai ter que chamar para um novo pushback, foi detectado um pequeno erro aqui. Sente, reporte pronto. Ok, reportado. Tá autorizado o LS, o 6746? Afirmativo, 6746, complete a aproximação, chame torre 18-6. 18-6, obrigado. Salvador, muito bom, boa noite, Web 6746, completamente estabilizado, a uma milha do externo. Torre 18-62, 6746. Ah, desculpe, não tinha passado, de qualquer maneira, obrigado, boa noite. Torre 170, redução para 220 nós. 220 nós, 3170. Completamente estabilizada, uma milha e meia do externo. Boa noite, Webjet 6746, cheque o trem, livre pouso não no zero, vento no 40 graus com 5 nós, altímetro no zero no 7. V17 vai passar agora no externo embaixo travado, 46. Desço inicialmente para 3010, informo o tráfego na posição de 10 horas, aeronave a 8 milhas, passando 2500, tipo de aeronave 1R2318. Para 3100, 3100. estacionamento 3205. Autorizado, chama para o táxi. Posta 3305. Posta 3305, autorizado, chama para o táxi. Chama lá, táxi, 3305. LS approach to Ocean 6258. Report established 6258. I call you established 6258. Volume 143, redução para 220 nós. 220, negócio. Jet 6746, solo Zuno 3, de via direita, táxi na frequência via Alfa, é partente da Juliette. Na Alfa é patrão de Juliette, o 46. Ocean 6258 on the LS approach runway 10. Ocean Air 6258, report outer marker. Echo back, run Audrey Morgan 6258. Conselho, gentileza, o WebJet 6746 prossegue táxi. Afirma o táxi na frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, 6746, obrigado. Audio Marcus, you let me get down in trigger line check it. Ocean 6258. Ocean Air 6258, clear to land, runway 10, wind 160 degrees with 6 knots, QNH 1017. Clear for land, the runway 106258. Leste, 3170. 3170, inicie redução, chame torre 186. 3170. Táxi 3305, 89 a bordo, alternado Natal com 3 horas e meia. 3305-89 a bordo, altímetro no 017, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera. Afirmativo, senhor, Índia Alfa, reportará no ponto de espera, o 3305. Torre Salvador, muito bom dia, o 3107, duas filhas externas, embaixo travado. Bom dia, 3170, vento 1960 graus com 7 nós, altímetro no 017, continua a aproximação, número 2 para pouso. Guardando autorização, 3170. Da Juliette, web 6746. 6746, táxi via Juliette para o portão 2, observando a Airbus da TAM saindo no táxi. Ciente, Juliette para o portão 2, observando a TAM, web 6746. Controle Salvador, muito boa noite, TAM 3520, informação, Charlie. Boa noite, 3520, para o Edipap, para 2010-17-10-17 ao ajuste. Estimativo de Edipap, 2017, recebe para 2000-3520. Sim, taxi via Alpha, report before Juliet. By Alpha, remain with you and I... Report before Juliet, Yoshan 6258. Habilitando o calibrador do Mega 3. Noveba 3, complete aproximação, torre 18-6. Ok, complete, Mega 3. Rodou muito bom dia, vamos no Mega 3, velho, 2 dias e meio. Bom dia, no Mega 3, reporte externo. Fala. 3170, livre pouso 910, vento 150 graus com 1-1 nosso. Livre pouso, tá? 3170. O 3520 tá livre da restrição, hein, tá? Descida critério 3520. Solo 21, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, seguindo Ocean Air, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, 3170. Pono 643 na escuta da torre. Pono 643, vento no 40 graus, como 09, altímetro no 07, aguarde pista livre. Quadra. E a pista tá molhada já, 3170, chuva na final. Ciente. Pono 643, livre pouso na 1-0, pista molhada, vento no 40 graus, como 09, altímetro no 07. Autorizado, 643. Juliet, Ocean Air 6258, taxi via main apron and an apron 3. Position 8, apron number 3. April to position gate number 8. Negative. To the left, then to the left again, apron number 3, position 8. Apron number 3, position 8. Tá, 3305, visual para a nave na curtíssima, tá pronto para decolagem. Frente, após o banho da Gol, mantém 3305. Levantei a pausa na nave da Gol, tá 3305. Sete-zero, táxi via Juliette, portão 1-1. Juliette para 1-1, 3170. Solo 643, solo 24, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, partindo da Juliette. Via Alfa, direita, reportarão pela Juliette, gol no 643. Solo 3305, a linha de cola da 10, vento 140 graus com 9 nós. Está iniciando, 3305, obrigado. Decolado aos 25, controle 1, 20.8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Zona 643, táxi via Juliette, portão número 3. Juliette, portão preso, zona 643. Contato radar na decolagem, voo para o nível 330 na saída Puca, transição Caju. 330, Puca, Aracaju, 3305. 3520 ao 3019, procedimento LS X-Way, reporta estabilizado. Reportará estabilizado, 3520. Sinal 8, aciona 5057, proteja. Dado João Pessoa do 3710, comandando 0 com primeira curva à esquerda. Desde a pouca, transição Aracaju, up to 58, então o controle 1208, transponde 5057 para o gol no 8 mais meia. Protejamento correto, chama para pushback, sonamento. Camará no 890. Comandante 3305? Consiga. Permanece na sua escuta? Chama o centro Recife, 126.85, alterna 125.4. 2085-2545, bom dia. No ILS avistado 3520. Torre, 118.62. 118.62, boa noite. Corre. Torre Salvador, muito boa noite. Eu tô 3520, meia milha do dia serra, baixo travado, avistado. 3520, ponto autorizado, pista 10, vento no meia, 0 grau, 059, pista molhada. Relativo, livre pouso, pista 10, 3520. Alfa 3520, solas 36, me escuta. Alfa, reporta antes, ataque 6 de julho.